Há fotografias como punhais e poemas também. Todos os poemas que escreverei já foram escritos. Dou-me apenas ao ofício das trevas de os revelar em pedaços de argila. Neles todos estão impressos a chuva e o vento e as folhas noviças dos séculos. E meu pai e minha mãe que já partiram esvoaçando num passado remoto. E também a rapariga feia e bela, desfigurada pela varíola, que nunca fora amada porque não era bela. E que numa noite na taberna de Vladivostok se ofereceu derradeiramente a Josef Kessel. Talvez pouca gente saiba deste verso, que nunca terá sido dito deste modo, e foi acontecido durante a guerra sino-japonesa. Quase ninguém esteve lá para o ver, mas eu estive, trouxe-o comigo. É exatamente por esta razão que os meus poemas já foram todos escritos. E são como chagas alastrando e crescendo em searas de fogo, entre a terra e as estrelas. Sei, apesar de tudo, porque li Juan Helman, que cada lágrima é um problema insolúvel.